localizado, posto aéreo 7204, ingressa na Delta, cruzou no 025 até o Pátio Militar, frequência livre no corte. Olha, o senhor está autorizado a ser lá da Delta? A Delta aqui, o senhor está aqui, 050. 050. Informo que após a passar o senhor, a pista será a pista 28, estamos com o vento de 240. 240 com 6 nós. Posso me perguntar? 1162, aguarde. Controle, o Charlie Oscarquilo. Se possível, mantenha a aproximação até o externo que a série consegue fazer 17. Atualmente a Lee Oscar Kilo está uma escola de rolê pista 28 após o voo 1162. Doutor, atenção para final da pista 28, voo retira para 1100, limite será radial 090, será bem? Check 2100 proa, limite será radial 010, Salvador. 1100, Charlie Oscar Kilo. 1100 proa. Bom, 1162 vai continuar na aproximação, passando duna, vai estabilizar, vai chamar estabilizado, LS X-Ray. Gente, com 1162, vai estabilizar. Reportará. Controle confirme, o Gol vai operar na 1-0? Confirme a informação, eu te vou levar no modo X. Charlie Oscarquilo, confirme, o Gol vai operar na 1-0? Sim, após o Gol 1162, o decolagem será a pista 1 será 28. Qual é as condições visuais? Positivo, o Charlie aqui, estamos de condições visuais com agora 220 graus com 6 pontos. Só vamos para Paris e rotatória por zona 7. Estabilizou. Deixa eu falar com o chama torre. Gol 162, chame a torre na frequência 118 do final 5. Obrigado. Salve Charlie, Oscar Kilo, confirme se cancela a torre. Negativo, mantém instrumento, mantém condições visuais, solicita vetores, quando o visual, cancela o instrumento. Charlie, Oscar Kilo, deixa para 2003. Está ajustando 0,18 e mantém a presente pro o limite permanece. Certo, o limite permanece, mantém a presente pro descendo para 2,150. Pede o alto aqui, o limite não é 0,18. E 18, descendo para 2,000. Salvador, gol 1162. 1162, bom dia, tráfego avistado. Autorizado o pouso pista 10, vento 190 graus com 05 nós. Report, 10, gol 1162. Já tem condições visuais. Se apresenta que propõe cancelamento de instrumento, prossegue visual, vetores para rotatória. Atualmente é 10, cara. Iro. Então ele vai cancelar o 1422 e rotatória. E agora ele vai prejudicar o sistema. Certo, já deve ser aquilo. E se ele precisa até 1500, já deve ser aquilo. Já deve ser 1500, já deve ser aquilo. 62, no solo os 23. Mantenha a posição e aguarde para ingressar, tá com você, Fox? Mantenha a posição na pista. Positivo, vai manter na pista mesmo? Já tem uma aeronave para taxiar na Alfa, ela está indo em direção ao Taxi e Golf. E após ser autorizado o ingresso, não tem posição. Ok, Matheus. Okay. Controle, o Tia Alessa, aquele já está visual, com o carro. Controle, o Tia Alessa aqui, chame a torre na frequência 118.95. Levantado, sim, obrigado. Torre, boa, bom dia, a Barra do Tia Alessa aqui, não. Prossiga. Olha só aquilo, adressa do Paris, visão com capa. Gente, eu continuo no 7, cadê o seu quilo? Pode ser para o final da 7, cadê o seu quilo? Oi, Salvador, muito bom dia, azul 4207, pode esperar o 28, pronto. Azul 4207, aí não tem que ser 28, só tem pronto. Já estamos pronto. Xerema tem que ser 28. Depois eu vou prosseguir para o sentido oposto lá na periferia. Fica na torre ou fica na sua? Gente, vai chamar a torre, né? Foi essa 1-1-8-1-9-5 para fazer o voo. Chamar a torre. Acho que aqui, eu vou fazer remate 360 pela direita. Aí pode antecipar o final até. Gente, confirma agora a nave na aproximação? Já só 2 minutos. Aqui o reporte final no 7. Correu, papapá, Mike Romeu, opa. Mike Tanque Romeo Alfa, tenta soltar a decolagem, pista 28, por gentileza, se afaste e situa na linha do litoral. Agora as instruções. Na linha do litoral, pode ser no setor norte, cara? Está autorizado? Sim, está autorizado, setor norte. Fique atento ao tráfego nacional 17. Aqui é autorizado pouso, se toma 7 o vento, 250 graus, 069. Atlântico, cara, essa aqui não? Informo que após a colagem irá manter sua até 2.500 pés. Informo o tráfego Alfa Serra 50 a 500 pés à direita, 2 decolagem pista 28 na esfera. Autorizado decolagem pista 28, vento 230 graus 07 noite. Autorizado decolagem pista 28, manter na prua até 2.500 pés, azul 4, 2 a 0. Carlos, essa aqui, você fala 31, não poderia por sua parte, queira prosseguir? Para o 3, 4, 0, 4, 0, 4, 0.

Autorizado, Mike Tronco Alfa, mantenha quente, aí, como necessário, senhor, deverá liberar o eixo da pista 28. Ok, vai lá, até o barracão, está na sua permanência, até a sua autorização. fica Charlie Hotel. Foi posição Irã, só para buscar chegada e pitona com a passada favorecida. É mais favorecida. Tango Oscar Gilo, em posição Santo, a sua identificação é vista na 0,8. Tango, a sua Gilo parece ser a chegada do Pipe Ama. Five, have a good day. Aguardando para o acolhimento da final da 1-0.

Telecel, tráfego avistado, pouso autorizado no 7, vento 200008. Autorizado, pouso no 7, vento baixa capa. Vitor, o correção, o hotel Romeo Golf está autorizado para agora direto Cabula, aguardando transferência de comunicações. É direto Cabula, aguardando transferência do hotel Romeo. Mano 962 do Sol, 55, livre na Delta, mantenha-se da Alfa, chama 219. Delta, mantenha-se da Alfa, 219. 40082 reduza para 200 mais 5. 200 4082. Com azul 4082, antena Pro 50. Azul 4082, então, seu número 2 para frequenciamento, irá seguir o Charlie 308, você vai estar mantendo o número, irá de speed. Ok, senhor, a gente não recebe o tráfego no ticket, você poderia comprar a posição dele só para a gente programar a descida. Mantenha aí a guarda 4082, tráfego 10 horas, 12 minutos, ingressão na final da 28. Graças. Chame no ponto de perna da Golf. Eu preciso fazer o colatão logo autorizado. Certo, vamos utilizar. 0040, última proa é a final da RNA de 28, 4083. Corrigindo, esquerda proa 040, seu limite é radial de Salvador 080. Radial 080, Salvador, 4083. Estabilizado, final do procedimento, RMM 28, ó, CVCA. Acho que você tem uma noite no final 95. 1895, OCA. Atenção, chama 209, até. Que está presente. Oi, Papatã, agora você é estabilizado, final do procedimento. Não sei se acho que você é a Vitor 363, desce para 2000 com 0018, não tem condições de prosseguir no perfil. A gente solicita um ponto para realizar a órbita ou vetores para atender o destino. Gente, tem condições de manter a proa? Tem condições de manter a proa, senhor. Está visual. Mantenha a proa, desça para 4000, suporte quando tiver condições de ir para o 363. 4000, vou tomar condições de curvar o esquerdo a 0363. OCR, pista 28, pouso autorizado, vento 240 graus, 059. Autorizado, pouso 28, 35, só se quer OCR. Oi, então, 31, 35, decolada 03, mantém a prova 2500, chame 208 para 1. Mantém a prova 208, obrigado. Está 3895, contato radar na decolagem, mantenha o tipo 2500 pés após curva esquerda via saída de São Paulo, nível 340. Ok, mantenha o eixo 2500 após interceptar a São Paulo, da 3895. esquerda, ela tem condições de curvar azul 4082 na porra do céu, Vitor 362. Azul esquerda na porra do 363, deixa para 2500 pés, informe estabilizado 4082. É, Vitor 363, tomara estabilizado, azul 4082. Para na Delta, então, óbvio que a esquerda mostrou mais não. Cruzado, Sambo, TAM 3895. Tá, Hilton 3745, confere 28 pronto. TAM 3745, pista 28, autorizado a linha, mande. Notei 28, TAM 3745. O procedimento do LRD é como é que é, com a guarda autorização. TAM 3745, após decolagem mantém a prota 2500, pista 28, vento 240 graus 089, decolagem autorizada. E decola, faz 2500, pela esquerda na subida. Tá bom. Não sei o que segundo, a pista 28 ali mantém. Tá 3745, decolada 07208, por favor. 208. Tá 3745. Pode fazer isso com a simetria? Acho que ela tiver a 3 mil, querido. Gente, foi autorizado 4 mil. Autorizado a mil foi 3 mil, querido. Gente, mantenha 3 mil, pois eu guardo a autorização pra final, viu, RG, como é que é, quanto que eu vou fazer? 3 mil, acho que eu vou. 3745, contato radar, mantenha o eixo com 2500 pés, após correr esquerda via saída de salvo, 1, até o nível 100 inscrito. 2000, queda, tá bom. Nível 100, tá 3745. Não, ele está só na 70. Tá passando aqui, porra. 8, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, agora passando o 363, ingressando na final da 28. É, tá, ótimo. Oscar Golf Kilo vai manter a chegada até Tepipe. Após Tepipe, voa a Lama, emitida para 2.000 pés, para a final do procedimento VOR Delta Mike Echo. Mais Tepipe, Lama, 2.000, Oscar Golf Kilo. E 4082, estabilizou? Estabilizou, capacete, 4082. Enxame pela frequência 198, decimal 95. 1895, azul 4082. 500 pés. Pista 28, decolagem autorizada, vento 220 graus, 0629. Informe mais que ele foi pista 17, autorizada em manter. Torre Azul 4082, bom dia, final de 7 milhas. Bom dia, Azul 4082, continua a aproximação, guardando pista 281 e 37 da rua iniciando. Sente, prossegue aguardando, Azul 4082. E completar a final do procedimento? Bem na tela, está você? Presidente Lama, dentro do horário de informa estabilizado na, na final do VOL e documento. Sente, estabilizado Lama, 2000, informará estabilizado, está você? Pouso autorizado na pista 28, vento 220 graus, 0629. Tive pouso 28, azul 4082. Número 55, me chame 20, deixa 8, controle de Salvador, bom voo. Obrigado, 208. Patrulha, batalha bom, 556, cruza meio de Número 556, mantenha o eixo de colagem até 2.500 pés, após curva esquerda, gestão da salva 1 até o nível 100, vigilância. Até 2.500, curva esquerda, salvo, até 10.000. Número 45, mantenha nível 100, informação de tráfego de posição de 2 horas, 38 milhas, como Nordeste, 1230, cruzando 100, descida por 120. Informativo, 090, formação externa agora, estabilizado na sala. 3895, cruza nível 150, chame Centro Recife, frequência 951, alterna 93, descida 90. 25, 123, 820, 300. Reta. Então, 3378, você mantém nível 120, formação de tráfego, posição de 10 horas, 24 milhas, como C, 12320 da companhia, mantendo nível 100 restrito. Ainda mantém a restrição do nível 100. Abateu 100 a Flor de Estavo, gol 100% da Deixa, aguarde. Muito obrigado. No solo 03, nível esquerdo Charlie, chama 209. Esquerda na Charlie, 209, de 4082. Informa que no plano após decolagem mantém a prova até 3.000 pés. Pista 97, decolagem autorizada, vento 200 graus, 079. Informa que decolagem mantém a prova até 3.000 pés. Bom dia, eu tive 208, continua a aproximação aguardando a 28 livros. Aguardando, eu acho que é Oi, Mike, informe, decolado azul 4, mantenha a porta 3000, chame 208, meu voo. 208, certo. Costa Golfinho, pista 28 livre, pulo autorizado, vento 200 graus, 0811. Aparelhado, pulo 208, vai ficar com o escala. Máquina 4. Informe, Mike, informe, contato radar na decolagem, mantenha o eixo para 3.6, após correr esquerda na prologia Aron, subir mantém nível 190. 7, mantenha o eixo até 3.000 após correr de Aron. 3745, prazo superado, subir mantém nível 3.60. Perdão, só para 3.60. 3.378, prossiga via chegada, direito para 4.6, ajuste 1.08. Desce via 4.378. Agora 556, subiu e mantém nível 360. Primeiro, a foto é 60, agora 556. Vai, caminhão. Vamos lá, aí, é... Vai conseguir controle da... Falta da mãe, tá? Gente, mantenha a escuta do controle do Mike Romeo. Fala, Mike, informe, correu esquerda no Prodi Aron, via saída, nível 190. Via saída Aron, uniforme, Mike, informe. Seis, 3378, desce para 2500, saída, ajuste 1.08. Sete quatro cinco, centro Recife, autorização 245. 745. 745 grãos, missão às cedas. Cruza nível 130, chame Recife, frequência 251, alterna 123,